secretário Carlos Souza, tem razão no que diz ou não? Hoje nós não temos mais segurança. Hoje o bandido anda pelas ruas solto e nós, cidadãos, estamos dentro de casa, trancados através de grades. E granada de omissão. Quem está preso hoje somos nós, pessoas de bem. Os bandidos estão livres nos passarinhos. A sociedade tem responsabilidade. Os homens públicos que vão administrar. Tem que trabalhar a segurança na base, pelo amor de Deus. As pessoas são conviventes. Milhares de pessoas no Brasil são pobres. Mas não são marginais, pelo amor de Deus. Porque nem todo pobre é bandido. Tem muita gente com diploma aí fazendo coisa pior do que um pobre. Um policial militar mata uma mulher para roubar uma motocicleta. É muito triste, a gente sai de casa e não sabe se volta. Policial militar está sendo acusado de matar a dona de casa Maria Holanda Rocha Ferreira com 2 tiros na cabeça. Há suspeita de que um outro PM também esteja envolvido. Meu Deus. Esta é uma polícia, a chamada polícia ostensiva. O governador Amazonino Mendes anunciou também que a polícia do Amazonas irá contar com helicópteros para ajudar no combate ao crime organizado. Em toda a cidade, principalmente na Zona Leste. São José 1, 2 e 3. Meu Deus, eu tenho dito tanto por esse Amazonas afora e por também um programa para trabalhar essas pessoas. Aí vem fazendo uma desgraça dessa relação em segurança. A bandidagem cresceu e bandido tem que ir pro inferno. Porque cada um de nós tem dentro de si uma porrada de guerra, bicho. É isso que gera violência no Brasil.